sociais. E agradecemos imenso o convite que nos foi dado e a oportunidade de virmos expressar as nossas ideias sobre crescimento urbano e qualidade de vida em Luanda. Nos propomos a falar de forma muito sintética e ideias que nós temos, que nós, grupo, e principalmente Fernando e Amélia, têm vindo a construir para aquilo que vai ser o trabalho deles de fim do curso para a obtenção do grau de licenciatura. Luanda, durante muito tempo, foi o sítio onde as pessoas encontraram segurança. Principalmente no tempo de guerra, as pessoas viam Luanda como um local de encontrar segurança. Mas a guerra acabou. E as pessoas continuaram a ver Luanda como um local seguro. Por quê? Porque não foram empregadas políticas de que fizessem com que as pessoas realmente se sentissem seguras. Mas simplesmente houve o calar das guerras e as pessoas continuaram a vir para Luanda. E o fluxo de crescimento urbano em Luanda e Angola em geral foi crescendo cada vez mais. Isso fez com que a cada dia surja um bairro novo em Luanda e a cada dia surgem novas cidades, novos bairros em Luanda. A Constituição de Angola, ela garante a todo cidadão o direito de habitação e qualidade de vida. E na tentativa de poderem cumprir com esse direito institucional, foram criados Foram criados programas que visam a diminuição do fluxo populacional em Luanda. E esses programas foram criados juntamente com os programas de desminagem. Mas, infelizmente, até hoje Luanda continua a ser o centro de investimento público, privado e continua a atrair cada vez mais as pessoas. As pessoas continuam a se sentir seguras em Luanda. Tal constatação de que Luanda está a crescer cada vez mais, ela é confirmada pelos números que apontam que em 2000 havia 3.280.000 habitantes em Luanda. Já em 2007, passou a haver 5.800.000 habitantes em Luanda. E segundo os dados preliminares do INE, realizados em 2014, atualmente em Luanda vivem cerca de 6.542.944.000 habitantes. A construção de novas zonas residenciais em Luanda, as ditas novas centralidades, tem uma finalidade de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos luandenses. E para cumprir com esse programa, o governo estabeleceu um programa de 2012 a 2017, que previa desenvolver novas centralidades, requalificar as cidades, repovoar e desenvolver localidades e aldeias rurais. Em Luanda foram criadas três centralidades: a centralidade do Quilamba, a centralidade do quilômetro 48 e a centralidade do Cacuaco. Por outro lado, cresceu também o projeto habitacional com casas sociais como o do Zango. E o Zango já vai à quinta fase. Essas novas centralidades vêm dar resposta ao largo conjunto de problemas, desde necessidade de reduzir, de suprir as necessidades de habitacional, a necessidade de desconcentração da população, a criação de condições e acesso à habitação, a preços sustentáveis, a aumento demográfico, a criação de infraestruturas, zonas de lazer, de equipamentos e, quanto a Luanda, ao aliviar a pressão de uma cidade que foi projetada para apenas 500 milhão de utilizadores. O processo de construção de novas centralidades, de zonas residenciais, é acompanhado paralelamente com o processo de desalojamento da população que reside em zonas de risco. Zonas abrangidas pelo programa de requalificação dos bairros, como no caso o bairro da Boa Vista, Chicala. Tem também o exemplo do bairro do Iraque, que foram realojados tanto da Boa Vista como do Iraque para os Zangos. O Programa Nacional de Habitação, implementado em 2008, tem merecido várias reflexões quanto à viabilidade de tal programa e tem grajeado elogios e também várias censuras simultaneamente. De forma resumida, críticas levantadas por arquitetos, ativistas sociais, homens ligados às ciências sociais, podem... Quando ela diz homens... Homens, mulheres e homens... podem ser agrupadas em três questões. A primeira questão tem a ver com a sustentabilidade da nova cidade de Luanda, com o facto dela ser construída por amontoados de prédios, condomínios fechados. O brilho e o valor do material usado têm denunciado o exibicionismo da cidade de Luanda. Com isso, esquece-se de que a cidade, mais do que um espaço físico, é a forma como as pessoas organizam a sua vida nela, sendo assim, deve trazer desejos dos habitantes de lá viverem. A segunda questão tem a ver com a forma como tem se concretizado o desalojamento. Muitos não consideram desalojamento, mas sim despejos. De muitas famílias despejos de muitas famílias que não dignifica o já referido direito à habitação constado na Constituição, habitação e qualidade de vida. Porque muitas famílias têm estado ao relento à espera de atribuições de residências. Bom dia, Cláudia de Ouros. A mídia técnica, por meio, deixa convidar a todo usuário interessado em saber das atividades e planos de feiras da mídia técnica para daqui a 10 minutos fazer chegar-se à sala de conferência da mídia técnica. Obrigada. Fecha o pano. Muitas famílias têm esperado a atribuição das residências vivendo em condições precárias. Tendo em conta isso, muitos questionam se realmente este modelo de requalificação da cidade de Luanda, que visa afastar os pobres da cidade e nos arredores, promovendo com isso uma segregação urbana. A última questão está relacionada com a funcionalidade e o exercício da cidadania nas novas centralidades. Com a concentração ainda dos postos de trabalho no centro da cidade, a maior parte dos residentes dessas cidades trabalham fora e distante das zonas residenciais, fazendo dos espaços em que vivem apenas um dormitório. Este problema é também evidente no Zango, onde levou-se as pessoas, mas não levou-se serviços mínimos com elas. Escola, transporte público, mercado, uma administração com condições materiais e humanas capazes de responder às necessidades das famílias que foram desalojadas de um local onde tanto tinham tudo isso como sabiam como se virar dentro do que não tinha. Nestas condições, priva-se as famílias de ser qualquer tipo de direito. Priva-se as famílias até de viverem onde vivem, porque têm de vir à cidade e fazer as suas vidas como antes. Sendo assim, trouxemos para esse workshop uma reflexão da nova cidade de Luanda, com maior enfoque à centralidade do Quilamba e as zonas residenciais do Zango seriam 1 e 2, e vamos ficar com o Zango 2. Por ser objeto de análise dos nossos colegas, o Fernando e a Amélia, como já tinha dito, vão fazer um trabalho de final de curso para a obtenção do grau de licenciatura sobre as centralidades do Quilamba para o Fernando e as centralidades do Zango à Amélia. Ok. Obrigada também. Ok. Tendo em conta o período de guerra que Angola viveu, foram praticamente 30 anos de guerra. Isto fez com que muitas pessoas abandonassem os seus espaços, nas zonas rurais principalmente, e viessem nas zonas urbanas, com a expectativa de encontrar mais segurança e melhores condições de vida. Essa deslocação foi mais evidente, como já disse, em espaços rurais. As pessoas saíram do espaço rural para o espaço urbano, concretamente em Luanda. E isto fez com que se verificasse um aumento demográfico significativo nessas zonas, ou seja, nas zonas urbanas. Segundo o autor Bettencourt, na década de 80, o território urbano de Luanda era praticamente de 50 km². Já em 89, houve uma expansão do território urbano de Luanda para 103 km². Em 89 a 98, o território urbano de Luanda passou para 249 quilômetros quadrados. No ano de 2000, a área de expansão urbana cresce para 270 quilômetros quadrados e a projeção para 2010 era de 350 quilômetros quadrados. Estes dados demonstram bem a velocidade em que Luanda cresceu e desde a década de 80 vem se verificando mais crescimento atrás de crescimento. Tu queres que eu use aquele mapa? Sim, mas agora não. Agora não. Mas pode... Não, tudo okay, ok. Durante este período, muitas pessoas em Luanda construíam as suas casas em zonas de risco ou em zonas que fazem parte daquilo que é a reserva fundiária do Estado. Com o fim do conflito civil em 2002, novas esperanças abriram-se para a melhoria da qualidade de vida da população luandesa, sendo que nos anos seguintes o governo deu início à demolição de casas nos bairros de Boa Vista e Xicala concretamente, e o consequente realojamento da população no município de Viana, no bairro do Zango. Segundo dados preliminares do censo realizado em 2014, como já adiantou a minha colega, atualmente a província de Luanda vivem 6.542.944 habitantes, sendo 3.205.346 do sexo masculino e 3.337.598 do sexo feminino. No meio urbano, vivem praticamente 97,5% da população de Luanda. Já no meio rural, vivem apenas 2,5% da população luandense, para ver a diferença abismal. Enquanto no município de Luanda, onde se localiza o bairro da Xicala, vivem cerca de 2.107.648 habitantes. Já no município de Viana, onde está localizado o bairro Zango, vivem 1.525.711 habitantes, correspondendo a 23% da população da cidade de Luanda. Falando concretamente do bairro da Xicala, a província de Luanda, em termos administrativos, é composta por 7 municípios: Viana, Luanda, Cacoaco, Ikolibengo, Belas, Kisama e o município de Kazenga. A província é dirigida por um governador provincial e os municípios por um administrador municipal. Existem duas partes que compõem a cidade de Luanda: a parte urbana e aquela parte que é composta pelos museques, onde a parte urbana é fruto de uma construção programada, uma construção mais formal, e o museque é de construção espontânea, informal, onde a intervenção do Estado é mínima. O bairro da Xicala é um dos bairros que compõe a cidade de Luanda. Encontra-se localizada no município de Luanda, como já disse. E segundo a autora Angela Mingas, o bairro da Xicala nasce no último quartel do século XX, tendo se expandido para a chamada Xicala II na década de 80 e Xicala III na década de 90. A mesma autora classifica o bairro da Xicala como um seque, onde que, mesmo entranhado na zona urbana, não deixa de ser um museque. A Xicala ocupa uma extensão territorial aproximadamente a 1 km² e possuía, na altura da realização desse estudo, em 2011, uma população estimada em 40 a 50 habitantes. Mil. Sim, 50 mil, ok. A população da Xicala 1, neste caso, é maioritariamente de origem Axiluanda, enquanto nos bairros Xicala 2 e 3 têm diversas origens. A população possui hábitos e costumes diferentes e dedicam-se a diferentes atividades econômicas, como a pesca, a prestação de serviços básicos. Também prestam muitos serviços de hotelaria e outros serviços. Em média, cada família é composta por 5 pessoas, ocupando uma área entre 50 a 75 metros quadrados. Com a demolição das residências destes bairros, os moradores foram realojados para o bairro Zango 2. E segundo o autor Zovo, citando a Amnistia Internacional, O processo de desalojamento da população da Xikala foi até certo ponto conturbado, pois a população recorria aos órgãos de comunicação social privados angolanos para denunciar a falta de aviso prévio, assim como a violência utilizada pelos fiscais do governo provincial. Informar a todos interessados em saber das atividades dos lados de férias da mediateca para poder chegar à sala de conferência do dia 5 de junho. Bom dia. Daqui a 5 minutos vamos ter novo. Ok. A população deste bairro denunciava essas atividades por falta de aviso prévio e às vezes os fiscais utilizavam a força para lhes remover do mesmo espaço. E, durante o processo de desalojamento, eram verificadas várias denúncias dos munícipes que aí viviam. Enquanto o governo afirmava que as demolições eram necessárias, porque a terra é originária do Estado e a população é residente, estava de forma ilegal, ao mesmo tempo se reafirmava a criação de condições para o transporte da população e seus haveres para o bairro Zango 1 e Zango 2. Tocando um pouco mais concretamente no bairro Zango, este projeto surge como consequência das condições precárias em que se vivia a população no bairro Boa Vista e da Xikala, principalmente quando houvesse chuvas fortes, o que provocava deslizamento de terra e desabamento de casas e, em muitos casos, provocava mortes dos munícipes. Por causa da urgência que se impunha, os moradores da Boa Vista foram transferidos para as tendas no bairro Zango e posteriormente tiveram acesso às casas. O processo de realojamento teve seu início em 2001, mas somente em 2003 os moradores tiveram acesso às casas, para ver o tempo, o espaço de tempo que eles ficaram a ver em tendas. Fazia-se o registro, antes mesmo deles terem acesso às tendas e às casas, fazia-se o registro de todas as famílias, e normalmente as mulheres eram a cabeça do casal. Antes do realojamento, fazia-se o registro e era confirmada a recepção da tenda, já no Zango e posteriormente na recepção das suas casas. Os moradores na Boa Vista, a princípio, mostraram resistência em aderir ao processo de realojamento, por causa da distância que separava o bairro Boa Vista do bairro Zango. O Zango localiza-se a 20 km da cidade de Luanda. A previsão é crescer até o Zango 2, até o Zango 5. E a albergar. Zango 5, sim. A albergar a população proveniente da Boa Vista e da Xikala. Nesses bairros existem três tipologias de casas: as casas evolutivas, que a construção da casa é feita pelo Estado e a sua conclusão é feita pelo beneficiário. As casas de autoconstrução dirigida, onde o Estado cede o terreno ao cidadão de 15 por 15 metros quadrados e um kit para construção. E as casas indenizatórias, onde são cedidas pelo Estado aquelas casas que foram demolidas são cedidas pelo Estado. A dimensão das casas varia entre 2 a 3 quartos, sala, quarto de banho, cozinha e um corredorzinho. A configuração arquitetônica das casas não deve ser alterada e os critérios de atribuição estão relacionados à equivalência da casa anterior, se bem que muitas vezes não é que se verifica, às vezes partem uma casa de mais de 2 quartos e só indemnizam com uma casa de um quarto ou algo parecido. Para além das casas, foi previsto também a construção de infraestruturas sociais básicas, como escolas, hospitais, saneamento básico, canalização, hospitais, água potável, posto de energia elétrica e que, de acordo com o estudo realizado pela autora, o bairro já possuía duas escolas dos primeiros e segundo nível, um posto médico, uma creche, uma esquadra policial e três fontanários. Bem, para a vivência do ser humano, sabemos que a habitação ocupa um lugar decisivo, mas sabemos também que devem existir outros serviços sociais básicos para que se viva com o mínimo de qualidade possível. Pensamos que, em função da população existente no bairro Zango, o acesso aos cuidados de saúde, escolas, energia elétrica, água potável, lazer, ainda deixam muito a desejar. A mudança de local de residência pode alterar profundamente a qualidade de vida de uma pessoa, porque existem alterações a todos os níveis da vida dessas pessoas. Quando falamos de crescimento urbano, devemos ter em conta aspectos como educação, saúde, habitação acessível e condigna, né? Água potável e outros serviços que geralmente são estes que vão definir a nossa qualidade de vida. Obrigada. A deslocação das pessoas da Chiquela para o Zango, ela significa um recomeçar da vida das pessoas, porque os espaços onde as pessoas vivem não constituem apenas um elemento físico. Ela traduz um conjunto de redes sociais que dão sentido aos modos e os meios de vida dentro daquele espaço. Estas redes de sustentabilidade que as famílias estabelecem entre si são quebradas quando são tiradas de um local para outro e muitas vezes sem aviso prévio. Em muitos casos, quando são removidos de um espaço para outro, com isso, a parte a seguir da nossa comunicação vai falar de uma outra realidade, não mais do Zango, mas do Quilamba. E quanto ao Zango, ficam as seguintes questões. Que influência tem um crescimento urbano na qualidade de vida das famílias residentes no Zango 2, em Luanda, provenientes da Chikala? Quais as grandes transformações que ocorreram na vida destas pessoas após o processo de realojamento para o Zango? Clareia lá essa voz. Não, é que eu falo baixo. Vou continuar com a apresentação. Vou falar concretamente da centralidade do Quilamba, mas a minha questão central é concretamente saber o fenômeno da emergência ou a emergência do fenômeno da informalidade na centralidade, concretamente, do Quilamba. De facto, estou a trabalhar alguns conceitos de centralidade, qualidade de vida. Na verdade, não sei se eu... Alguns indivíduos chamam o Quilamba de cidade, outros chamam de centralidade. Eu, às vezes, fico confuso se eu vou chamar de centralidade ou de Quilamba. Mas estou a trabalhar esses conceitos. Alguns autores que trabalham esse conceito, eu estou a mobilizar autores como Manuel Castel, esse é um sociólogo que trabalha muito também essa questão de centralidade, principalmente na sua obra da questão urbana. No conceito de qualidade de vida, estou a relacionar o conceito proposto por Amartya Sen, uma vez que ele, nesse seu conceito, no seu livro, A Teoria, o Desenvolvimento como Liberdade, ele trabalha esse conceito em função, tendo em conta alguns aspectos não individuais, não do interesse individual, mas do interesse, tendo em conta os aspectos coletivos. Para Sen, o conceito de qualidade de vida é fundamental no indivíduo, é fundamental para o indivíduo na medida em que é a coletividade que vai influenciar na qualidade de vida desse mesmo indivíduo. Vou falar concretamente, acredito que a professora Choi Chloe. Chloe. Sim, foi muito precisa quando estava a falar concretamente da centralidade do Quilamba. Alguns apontamentos que eu tenho sobre a centralidade do Quilamba é que foi criada em junho de 2011, ou seja, 3 anos atrás, na província de Luanda, município de Bela, atual município. Foi projetada para funcionar como uma sede, como sede desse município de Bela. A primeira pedra foi lançada em agosto de 2008 E em 2011 foi então inaugurada pela Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Na verdade, a centralidade está concebida em três fases. A primeira fase foi prevista para alojar cerca de 19 mil pessoas. A primeira fase deste empreendimento foi prevista para alojar cerca de 19 mil pessoas em 115 edifícios, que num total de 3.800 apartamentos. Na verdade, existem alguns serviços públicos mais ou menos integrados na centralidade do Quilamba, como o centro de saúde, escola, supermercados, entre outros. No momento atual, existem cerca de 710 edifícios, 24 creches, 9 escolas primárias, 8 secundárias e também temos um instituto superior, que é o atual ICED, nesse momento se encontra lá. Mas, de fato, atualmente alguns apartamentos ainda não têm morador. E comparando com as demais centralidades, como as do Zango e a do Cacoaco, a centralidade do Quilamba é, em termos de acesso aos serviços sociais básicos, o mais equilibrado. Apesar desta constatação, temos vindo a verificar que a informalidade ocupa um lugar em determinadas áreas na centralidade do Quilamba, o que, por sua vez, segundo a nossa percepção, reflete na qualidade de vida dos moradores ou dessas famílias. Por outro lado, também tem crescido alguns bairros vizinhos, como o bairro de Santo Antônio, esses bairros que têm crescido não têm alguns serviços básicos, serviços sociais básicos, e principalmente como água potável, energia elétrica, centros de saúde, e em consequência, muitos desses moradores têm como ponto de referência a centralidade do Quilamba. Quanto à questão do fenômeno da informalidade, nós temos algumas perguntas de saber, então, quais são os fatores que estão na base do surgimento da informalidade nessas centralidades. Será que deve-se a alguns escassos, será que deve-se ao acesso, deve-se a estratégia de acesso a outros serviços que não existem na própria centralidade, ou então deve-se em função de novos bairros que estão a surgir, os novos bairros vizinhos, como o do Santo Antônio, que eu acabei de referir. E desta constatação, como é que nós podemos imaginar, então, a centralidade daqui a uma ou duas décadas? Será que vai ser a mesma centralidade de hoje? Sendo assim, e me situando um pouquinho... Me situando um pouquinho na história, devo dizer que Angola viveu um conflito que assolou o país em mais de duas décadas e um dos efeitos negativos foi o êxodo rural. E como consequência desse movimento, houve uma concentração da população nas cidades, provocando um aglomerado populacional sem condições de vida e de habitação, e havendo consequentemente uma deterioração da qualidade de vida da população. Em consequência dessa macrocefalia urbana, uma das possíveis respostas do Estado angolano foi a política de volta às áreas rurais, mas que não deu certo, uma vez que temos visto bairros e moceques a continuarem a proliferar até nos nossos dias. E também isso contrasta com a própria lei constitucional, né, que diz que qualquer cidadão tem o direito de morar onde em qualquer local no seu país. Então, em função dos vários problemas sociais, do surgimento de bairros desorganizados, da informalidade, do engarrafamento, das construções anárquicas, do desemprego, da cultura do medo e das violências urbanas, recentemente temos visto uma outra política que é a requalificação dos bairros e a política do ordenamento do território. Mas também temos visto algumas estratégias individuais, que é a recorrência nos condomínios por parte de alguns indivíduos que têm possibilidade. Em Luanda, como em outras capitais africanas, tem-se verificado um contínuo crescimento da economia informal. E, assim, a informalidade ocupa um lugar na vida da população. A informalidade aqui é vista como toda atividade econômica dentro da sociedade que se enquadra, refere-se a comportamentos intencionais dos atores sociais e, na verdade, é indissociável da existência de subsistema formal, pelo qual é regulado, em relação ao qual exerce também um papel regulador com que mantém fronteiras fluídas e flexíveis. A economia informal abrange todo o conjunto de atividades e práticas econômicas legais realizadas por agentes econômicos, total ou parcialmente ilegais, na linha da proposta da Organização Internacional do Trabalho, estão contempladas todas as atividades econômicas de trabalhadores e unidades econômicas que não estão cobertas pela legislação ou pela prática, pelas disposições oficiais que se enquadram, regulamentam e disciplinam. Estão excluídos do seu campo as atividades ilícitas, delituosas e criminosas. Sublinha-se que frequentemente existe uma forte interpenetração entre as atividades e as práticas econômicas informais e as atividades e práticas econômicas ilegais. Por exemplo, o Samba define o setor informal como um conjunto de atividades mais ou menos caseiras, não remuneradas, não contabilizadas nas estatísticas nacionais, nem contempladas na planificação econômica e que dizem respeito a setores de atividades como trabalho doméstico, agricultura, comércio e artesanato. Em Luanda, qualquer que seja o percurso que a pessoa faz, se encontra com essas questões de atividade econômica informal. Espalhada por todos os bairros da cidade, essas atividades asseguram uma parte substancial dos rendimentos, bem como a maior parte da oferta de bens e serviços que satisfazem as necessidades do consumo dos habitantes da capital angolana. Em particular, a incapacidade do Estado e do setor privado de criar emprego formal associada ao excesso de população residente nos bairros de Luanda são algumas das razões que explicam por que nas atividades informais uma parte dos habitantes de Luanda encontra ocupação. Os fenômenos ligados à informalidade verificados na centralidade do Quilamba, alguns deles estão ligados com as biscateiras. As biscateiras são algumas pessoas que elas vão e oferecem alguns serviços aos moradores. São serviços temporários, elas vão e oferecem serviço. Pode ser fazer limpeza de uma casa. Mas também temos visto o serviço de táxi. Os táxis às vezes não são proibidos de entrar, mas alguns motoristas fazem negócio, posso dizer assim, fazem negócio com os guardas. Logo pagam alguma coisa e depois continuam com o seu percurso. Uma outra atividade, existem também alguns lavadores de carro, mas não assim em número muito relevante. E a questão da segurança, também temos visto alguns indivíduos que se disponibilizam a oferecer individualmente ou em grupo, se organizam para poder oferecer alguns serviços no sentido de cuidarem de um apartamento, de um prédio e depois receberem alguma remuneração. essas atividades têm incidência na qualidade de vida dos moradores, uma vez que a qualidade de vida, na percepção, segundo a OMS, é a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valor nos quais o indivíduo vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações de vida. Conforme eu disse, só relacionar o conceito de qualidade de vida com a questão de capacitação. Para não ser muito longo, vamos esperar conversar mais em função das perguntas que vão se fazendo. Muito obrigado. Não, havia um outro colega, um estudante de mestrado, que ia ver a questão do ponto de vista da reinserção das pessoas, da reintegração. Tudo bem, são deslocados, mas como é que é? Como é que é essa relação? E ele também está a trabalhar com os anos. Por isso é que a gente juntou, como havia uma série de questões complementares, digamos assim, não é? Por isso é que a gente colocou aqui, porque de alguma forma são várias dimensões da mesma questão. Então, o Francisco, se aqui estivesse, iria colocar a questão mais do ponto de vista dessa integração de facto. Como é que essas pessoas se relacionam, tanto ele ia separar pelas zonas, não é? Porque há a área dos bairros sociais, a área das pessoas que só receberam chapas, e que, segundo aquela classificação que a Amélia tinha apresentado, não é? Há níveis diferentes de integração, digamos assim, nos locais. Como é que depois fica a relação dessas pessoas com os outros? Entre si, os que vão daqui, os que vão dali, como é que é? Como é que depois se criam sociabilidades que permitam, de alguma maneira, recriar vizinhanças? No sentido que depois a vizinhança tem de ajudar coletivamente a resolver problemas que todo mundo sente, não é? Então, era a outra parte da apresentação que iria, de uma maneira mais ampla, digamos, cobrir esta parte, digamos, do... Mas se ele chega ainda... Pronto, se chegar, eu tenho três ou quatro questões, digamos, que surgiram dessa reflexão e que depois, se for o caso... ele teve o cuidado de avisar de manhã que tinha surgido o imprevisto. A gente sabe, estando ligado ao ensino, nesta altura do ano é muito complicado. Então, foi isso, tá? Eu não tenho uma pergunta, mas tenho uma sugestão. Não por conhecer minha área, mas é uma preparação de uma tese, né? Nosso curso e algo que está a falar sobre urbanização, território, área geográfica. Eu ia pedir aos colegas que quando tiverem que fazer, assim que ao longo da preparação, era possível colocar, não sei se tem mapas, pelo menos um mapa de Angola, de Luanda, localização geográfica, depois as áreas onde vocês estão a estudar, os três bairros, acho que são os três bairros, né? Onde estão a fazer o estudo e depois uma ligação do mesmo mapa do bairro estudo para zona de realojamento. É isto, não é? Está a falar? Olha, uma coisa assim. Pois, é isso. Claro, nós tivemos que usar isso aqui porque nós não tínhamos um mapa à escala e que nos permitisse entrar para trabalhar. Nós temos algumas dificuldades. Então usámos isto aqui, pedimos para não olharem para a publicidade, não é? Não nos interessa. Mas realmente, eles referirem pessoas que saíram daqui e daqui, né? E que vieram. Algures destas bandas aqui. Até fora. Não, está fora daquela linha, daquela grande linha que separa da grande Luanda, digamos. Agora mais uma outra questão. Com relação aos ângulos 2, né? Como a Amélia disse, tem a E uma área que recebe as pessoas que foram desalojadas. Não sei se eu já fui ao Zango fazer, às vezes vou lá dar uma volta. Mesmo dentro do Zango 2, há áreas que estão a ser construídas não pelo governo, mas são consórcios. No Zango 2 tem por trás do nosso super, é nosso super, né? Não é bem bem atrás, mas naqueles meados, tem um espaço que está a ser gerido por um consórcio. E no mesmo Zango 2, no outro lado das bombas, também tem um espaço que está a ser gerido por um consórcio. Eu agora gostaria de saber se vocês olharam para estes espaços também, ou só estão a ver as áreas que estão a ser, as pessoas que vão como sendo desalojadas. Eu não estou a considerar as áreas que foram construídas por consórcios, apenas aquelas áreas que foram dadas ou cedidas pelo Estado por as famílias que tiveram as residências demolidas. Obrigada pela apresentação, interessante. Eu achei muito interessante do Quilamba por ter informações que a mídia pública, como a comunicação social, não passa. É interessante saber essa informação assim em detalhe. A minha questão, se calhar, é um pouco, se calhar, vai ser resultado do vosso trabalho, não sei, mas era só para perceber. Do vosso ponto de vista, o que é que torna Luanda tão atrativa? E se amanhã, eu provavelmente sei a resposta, eu vou ter alguma noção porque é que Luanda é tão atrativa. E se calhar, porque é que não tornar as outras províncias uma pré-Luanda? Em algum sentido, porque estamos, por causa desse fluxo de pessoas, provavelmente isso tem sido. Percebeu porque é que muitas pessoas vêm para aqui e também fazem essa conexão, vêm e voltam. Vêm buscar alguma coisa e levam outras. Então, eu gostaria de perceber, ou se calhar ficarem abertas essa questão, se calhar para o vosso trabalho. Acho que era interessante depois mostrarem como é que se vive hoje em Luanda, que esse fluxo de pessoas e todos os problemas que nós estamos a viver, e o que será da manhã das províncias, por nós uma plena Luanda em termos de atração, mas com outra qualidade de vida. Então, se calhar era só essa. Fato. Sim. Mas, queres avançar alguma resposta? Enquanto pensas, eu vou lhe dar. No mestrado, eu propus um módulo para tentar discutir um pouco a coisa numa perspectiva que me parece mais interessante agora. Novas abordagens à sociologia urbana e à sociologia rural. Mais do que ficarmos na maca da escola francesa, Jovilé, companhia, é rural, não é rural, é... Quer dizer, como é que a coisa está agora? Principalmente porque essas fronteiras estão cada vez mais a ser, estão permanentemente a ser redesenhadas. Mas há configurações, e os nossos periurbanos, eu ponho sempre entre aspas, porque tenho um bocado de receio de batizar. Gostei muito dessa sua da pré-Luanda. Então, em muitas abordagens, das que nós incluímos nessa discussão desse modo, tem uma ideia que diz, olha, há uma interpenetração, não há aquela história de que é o contínuo, aqui está o rural, aqui está o urbano. Já não é por aí que a gente está a entender. A gente está a se entender em contextualizar, tentar entender o que está ali, não criar um quadro e meter a realidade lá dentro, mas tentar olhar para a realidade, tentar perceber as atividades, os modos de ocupação de espaço, o tipo de relações que se criam e ver de que forma, por uma questão até de distribuição espacial, de ordenamento de espaço e económica também, ver como serviços, por exemplo, típicos de urbano, típicos, determinados níveis, por exemplo, de especialidade de hospitais, determinados níveis, não pode haver universidade em todo o lugar, que não é lógico, não é rentável. Então, como pensar esse acesso numa lógica universal, mas numa perspectiva em que cada um desses meios de organizar a vida, porque no fundo urbano e rural são modos de organizar a vida de maneiras diferentes. Então, de que forma é que eles podem complementar-se? E podem, cada um deles, fazer o melhor possível a sua parte. Enquanto a gente precisar de comer e não encontrar alternativa para a comida, a agricultura e o rural, apesar dessa ligação, portanto, mas a atividade agrícola vai continuar a ser importante e um tipo de modo de organização de vida nessa base vai continuar a ser necessário. Por outro lado, existe um conjunto de situações que era antes ou rural ou urbano e que já não é por causa das novas tecnologias, por causa dos transportes e comunicações, por uma série de inovações recentes. E essa ideia que você colocou surge como uma possibilidade, que é mais médias e pequenas cidades para que o sistema, não é o solar, fazer vários sóis aqui, não é? Organizando polos urbanos, não é? Áreas urbanas com o agregado de serviços que habitualmente estão com ela relacionados, servindo, vivendo, convivendo com áreas adjacentes que de alguma maneira fariam a partilhariam esse tipo de serviços. Da mesma maneira que haveria o retorno da parte de alimentos, da parte de outro tipo de coisa. Mas então, a ideia seria uma outra maneira de olhar a organização do próprio, o tal ordenamento espacial, que permitisse uma outra maneira de pensar a cidade e as áreas que lhe estão adjacentes. Eu não sei se isso ajuda, mas é uma das abordagens que cada vez mais, e tem autores, inclusive lusófonos, que têm trabalhado nessa perspectiva, portanto, das relações entre os mundos rural e urbano, na perspectiva de pensar as coisas de outra forma. Mãe. Um comentário que achei de facto interessante quando o estudante falou sobre essas engenharias dos taxistas terem que pagar algo para poder ter acesso à cidade. Na verdade, é uma novidade minha, mas isto acaba por lançar-nos para outras discussões, não é? Fundamentalmente aquelas que têm a ver com o direito à cidade. Portanto, com este tipo de engenharia que se faz para entrar-se nessa centralidade ou nessas cidades, acaba-se aqui depois por se colocar essa grande questão, então, sobre o direito da cidade. O direito à cidade, quem tem ponto de fato direito à cidade? O que vem a ser isto, o direito à cidade? Bom, são questões que poderemos discutir num outro espaço, num outro momento. Mas também, relativamente a essa coisa do crescimento urbano e da qualidade de vida em Luanda, nós já falávamos em off com o professor, este crescimento da cidade, se entendermos que traz alguma qualidade, tendo em conta as novas centralidades, as novas urbanizações, mas também acaba por criar um grande problema, que é o da mobilidade. E este grande problema da mobilidade, eu acredito que acarreta consigo, se quisermos, um problema também de saúde pública, porque as pessoas estão cada vez mais obrigadas a dormirem menos, porque chegam muito tarde a casa e acordam demasiadamente cedo, e portanto isto, parecendo que não, mas acabará por ter implicância na vida das pessoas. Portanto, penso que aqui é um paradoxozito, né? Entre o crescimento urbano e a qualidade de vida. Será que é mesmo que a gente se ressente bastante nisto? Nós que vivemos, e agora falo da periferia, e eu até aqui encorajo aqui o nosso estudante a trabalhar bem esses conceitos. Estamos a falar de periferia, centro, enfim. Mas penso que aqui há um pequeno paradoxo, porque essa questão do crescimento, do surgimento desses novos novas centralidades, acabam também por trazer consigo este grande e grave problema. Bom, eu também penso que essas políticas de ressentimento das pessoas, das populações, parece que deve ser visto de uma maneira mais nacional, porque se assim for, poderemos começar a encontrar talvez aí a solução para o descongestionamento da cidade de Luanda. Ou seja, em verdade, um bocadito naquilo que aqui a minha companheira havia falado, não é? Podemos, de facto, começar a descongestionar a cidade de Luanda a partir do momento em que começamos a tornar mais atrativo o interior. Portanto, são políticas que não devem ser, digamos, que colocadas à parte. Acho que esse crescimento da cidade de Luanda deve ser olhado de uma forma nacional e não muito local. Eu vejo este evento com uma possibilidade também de estimular algumas discussões sobre os temas humanos. E este tema realmente ele levanta algumas questões bem amplas. Poderiam ser, digamos, ou as próximas dissertações para os estudantes de mestrado, inclusive doutorado, e algum bem subdividido, alguns trabalhos monográficos de estudantes de licenciatura. Por exemplo, cidades africanas, até onde crescer? Luanda vai crescer indeterminadamente? Como é que são as cidades africanas em termos de crescimento? Está ali um tema bem maduro e bem relevante para se discutir. Portanto, em vez de apenas nós discutirmos a cidade, teríamos também uma dimensão de discutirmos aonde as políticas existentes nos vão conduzir às cidades. Porque já há uma questão relevante que está aí em emergência, seja por causa da iniciativa individual das pessoas e a necessidade de mudar, seja também porque estas políticas, quer dizer, estamos a mostrar que precisam de ter contornos. Qualquer política pública tem os seus contornos e os seus limites para ser política pública. E se assim é, precisamos. Estamos a fazer uma política de que tipo? Esta é uma dimensão importante para pensar a cidade. Outra dimensão de pensar, para podermos pensar também, tem a ver com estes equipamentos, estes dispositivos públicos que proporcionam uma mobilidade urbana ao cidadão. Esta questão da mobilidade urbana é de extrema relevância, se não de primeira prioridade para pensar Luanda. Um outro aspecto importante para pensar Luanda não é mais pensar em Luanda a partir daquilo que as instituições, Estado e não sei quanto faz, mas pensar Luanda a partir da maneira como os cidadãos vivem, como os cidadãos se sentem para ver Luanda. Ou seja, nós temos uma cidade que emergiu como Quilamba, temos uma cidade que emergiu como... Não é cidade, é Cacoaco. Mas nós estamos a ver que há dois esforços distintos entre Luanda e Cacoaco. Há um esforço nitidamente estatal do Estado, de cidadãos ligados à burocracia estatal, de uma ou de outra forma, ainda que como empregados. Estamos a ver um esforço em Cacoaco, onde demanda, digamos, do transpirar de pessoas pobres. São duas coisas que não são totalmente comparáveis. Eu colocar um muro em Cacoaco provavelmente tenha que vender isto, isto e aquilo e aquilo outro para poder colocar um muro e depois fazer um esforço para... Portanto, estão aqui dimensões distintas que podem ser afloradas e que não têm necessariamente a ver com a dimensão burocrática, por assim dizer, mas têm a ver também com um bocado... Como é que os cidadãos, na sua modéstia, conseguem realizar essas coisas? Porque são cidadãos por si mesmos órfãos, saídos já de conjunturas difíceis, porque foi corrido da Boa Vista, disto e daquilo, e que depois ele tem que se reerguer ao ponto de ter perdido em Boa Vista e ainda ter que se refazer em Cacoaco. Portanto, esta é uma dimensão de uma discussão que coloca mais vida aquilo que os atores fazem como atores e menos dependente destas outras análises macro. Acho que aí há um campo interessante para olhar para esta situação de perda dupla ou de esforço duplo da parte destas famílias. Portanto, o que quero dizer é que isso suscita uma discussão interessante, mas uma ampla agenda de pesquisa e que, de certa forma, também pode obrigar a nós, os professores, a apresentar sugestões aos alunos. Eu defendo muito esta ideia, como está um leque muito fechado de trabalhos, é preciso de vez em quando dizer, olha, tu podes trabalhar este e aquele tema, tu podes trabalhar... E nós começamos a sugerir, como temas sugeridos estão na totalidade, aos alunos para trabalhar. Há um ponto aí que eu acho que é interessante também, que é a questão do movimento pendular. Há um estudante que não está, que não pode vir, que é o Matondo, que trabalha no Guanzamar. O trabalho dele vai abordar esta área, exatamente, mas na perspectiva das estratégias. E aquilo que a Chloe já falou, não há, em princípio, ninguém que viva no Zango ou no Quilamba que não tenha uma parte da sua vida, de facto, não só o trabalho, não estou já a falar do trabalho, a gente sabe que vem e vai, mas precisa de ter alguém ou alguém em pontos estratégicos da cidade, desta, e lá, uma ou duas, para poder tomar decisões numa situação de emergência. E é muito curioso isso, porque isso acaba por delimitar as estratégias de vida dos daqui, os tais que são o pneu de socorro ou qualquer coisa assim. A gente depois vai ter que encontrar figuras. Mas é um pouco aquela ideia dos vientes do Elias, né? O Elias fala dos citadinos e dos vientes, Norbert e Lina, né? Então, temos esse movimento pendular, organiza isso, as pessoas dormem lá, vêm cá, voltam lá, tem essas consequências que eu acho que vai ser fundamental começarmos a falar a sério disso, porque daqui a uns anos a medicina vai ligar sintomas com situações que estamos a viver hoje, e aí vai ser possível, porque vai haver uma... Mas tem este lado aqui também das estratégias. Nós, a intenção era também juntar-nos essa. Que é como é que as pessoas pensam a vida, mas não podem pensar sozinhas? Não têm como. Portanto, esta situação, ainda por cima, cria uma dependência que reforça um tipo de relações muito baseado no interesse, na necessidade de ver algo resolvido. Isso foi os comentários e eu quero. Realmente agradecer as apresentações, a utilidade de ter esses trabalhos de pequena escala para entrar no detalhe das práticas e não ficar a um nível muito abstrato, que é um trabalho também importante, interessante e necessário de analisar o quadro político, os planos diretórios, mas de fazer essa ligação, e acho que é um trabalho que vai no bom sentido nessa dimensão. Eu quero só fazer uma parêntese, mas vai ter almoço aqui no restaurante, cafeteria da Mediateca. Eles vão arranjar o almoço para nós, não tem muita escolha ainda, mas eles têm filete de bife e o peixe. Então tem um papelzinho.